Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com o Giovanni. Calma aí que eu tô sintonizando aqui na estação de Mito. Também estou com ele, Gabriel Leal. Salve, salve, amigos do Gibito. E estamos recebendo uma pessoa muito importante aqui, o narrador esportivo Caio Júnior. Olá, um abraço a todos, satisfação estar aqui para esse bate-papo com vocês. Muito obrigado por você estar aqui hoje, Caio, com a gente. É uma honra. Eu falo em nome de todos os integrantes de Mito, que é uma honra estar recebendo você aqui hoje. Você que é uma figura muito importante no rádio paranaense, né, na narração esportiva. E eu gostaria de perguntar para você como é que você se começou nesse mundo da narração, como é que você conheceu isso? Bom, na verdade, assim, eu quando menino eu tinha dois vícios: os livros, graças a Deus, e também o rádio, né? E eu acho que a comunicação como um todo também. Então, muito naturalmente, eu já com 16 anos, eu decidi que eu iria trabalhar em rádio. E eu ouvia grandes narradores esportivos, eu ouvia rádio de todo estilo, todos os estilos de rádio, né? E eu comecei no rádio, eu recém tinha completado 17 anos, comecei não narrando futebol, fazendo outro tipo de programação. E aí já, isso foi só 35 anos atrás, né? E há cerca de 30 anos atrás, aproximadamente, eu comecei a narrar também, que era uma vontade que eu tinha desde menino, mas não tinha se encaixado uma situação, né? E aí quando essa primeira oportunidade surgiu, foi uma coisa muito, muito natural. Eu acho que eu sempre soube, desde que eu me conheço por gente, que eu seria radialista, que eu seria comunicador e eu poderia ser e seria narrador esportivo um dia. E assim, por onde que você trabalhou? Você trabalhou você trabalhou na Furacão Live? Pelo que eu vi na sua foto de perfil, tá na Furacão Live. E quais outras emissoras você chegou a trabalhar? Ah, eu rodei bastante, né? Eu comecei, eu sou catarinense, né? Eu nasci numa cidade chamada Presidente Getúlio, que fica no Vale do Itajaí, aquela região ali de Blumenau. Eu comecei em rádio ali na região mesmo, né? Numa cidade chamada Ibirama, depois fui para uma outra cidade chamada Taió, aí fui para Rio do Sul. E aí, em 1991, eu resolvi vir para Curitiba. E aqui eu comecei na Rádio Capital, depois eu fiquei bastante tempo radicado em Campo Largo, né? Em duas emissoras lá, uma FM, que hoje é a Massa, né? A Massa FM, e uma E. Trabalhei bastante tempo também na TV e na rádio em Araucária, mas sempre fazendo alguma coisa no futebol em Curitiba, Rádio Cidade, Rádio Nacional. Houve uma época que a Rádio Nacional tinha equipe esportiva. Passei pela Banda B, que é um período bastante longo na Banda B, narrando uma das principais rádios do futebol no estado do Paraná. Foram 7 anos de Banda B. Tive uma outra passagem pela Rádio Cidade e uma coisa que eu nunca tinha imaginado, né? Acabei narrando uma rádio de clube, que é a rádio CAP, né? A rádio oficial do Clube Atlético Paranaense. Começou meio por acaso, fazendo alguns freelancers, o pessoal foi gostando. E quando eu vi, eu estava fazendo todos os jogos, praticamente, do Atlético, e não só a categoria principal, como também o feminino, sub-15, sub-17, sub-20. Chegou a ter 2 dias no ano passado em que eu fiz a loucura de narrar duas partidas de futebol no mesmo dia. Eu havia prometido não fazer mais isso na minha vida, mas parece que eu não sou um homem de palavra, viu, garotada? E acabei fazendo qualquer coisa durante a tarde e o jogo do principal, algum grande, Copa do Brasil ou Libertadores, alguma coisa assim, ou Campeonato Brasileiro à noite, né? Mas com o tempo a gente também vai aprendendo a dosar. Eu não recomendo para ninguém, mas a gente vai aprendendo a dosar, saber que dar emoção não é ficar gritando no microfone como a gente fazia e é natural mais no começo da carreira, né? Que bacana, muito legal. E assim, você comentou sobre essa questão da rádio CAP. Você, dentro da rádio CAP, você virou uma figura ali que eu cheguei a uma época a ver um vídeo no YouTube que eu trouxe pro Coritiba, né? E eu lembro que eu conheci o seu trabalho na época, acho que quando aquele jogo, acho que você tinha narrado que era que o Coxa tinha ganhado de 2-1 com o gol do Manga. Não sei se você lembra. Você foi no Paraíso ano passado. Eu acho que, se não me falha a memória, eu lembro que eu não sei se eu escutei na sua voz. Estava narrando naquele dia. Sim, eu narrei esses jogos. Eu lembro que acho que foi no. Eu vi um vídeo, aí eu lembro que Eu falei, nossa, que eu sempre gosto, assim, de ver as narrações e tudo mais. E tem aqueles vídeos que são os compilados da narração. Aí eu lembro que você tava num deles, assim, eu achei bem, bem interessante. Bom, meninos, Giovanni e Gabriel, querem fazer alguma pergunta pro Caio? Cara, eu queria até começar comentando aqui que coisa interessante, né? Você falou que trabalhou muito tempo na banda B. Isso é uma memória muito forte que eu tenho, porque eu sempre me, o pessoal aqui de casa sempre escutou bastante a banda B, né? E então assim, só de ouvir a voz parece que é tipo, uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que eu nunca imaginei que ia estar conversando na vida, cara. É uma sensação muito legal isso, sabe? Tipo, Pô, que realmente bacana. admiro você há anos, assim, sabe? Que legal. É o Giovanni, né, Giovanni? Isso. Olha, Giovanni, isso é uma coisa muito bacana, né? E eu passei por isso. Eu me lembro quando eu conheci gente como Edson Mauro, como Luiz Penido, como José Carlos Araújo. Enfim, outros tantos. O pai da matéria, meu Deus, me deu um branco aqui agora, um dos maiores narradores esportivos da história do Brasil, né? Que foi narrador durante muito tempo da Rádio Globo São Paulo, teve um acidente e tem que me puxar a orelha como é que eu esqueço o nome dele nesse momento, mas eu já vou lembrar, né? Osmar Santos. Cara, foi uma emoção assim muito grande para mim mesmo. Eu já sendo um profissional, já tendo uma certa rodagem, quando eu conheci esse povo e outros tantos, né? Então a gente tem que ter, quando a gente está na comunicação, a gente tem que ter a exata noção disso, né? Do que a gente pode representar. E eu sempre digo o seguinte: quando você está comunicando, como nós estamos fazendo aqui agora, não importa se nós estamos falando com uma, ou com mil, ou com 100 mil, ou com 1 milhão de pessoas. Porque a audiência, ela é individual. Você está se dirigindo a cada indivíduo. E ele merece o melhor que você pode dar. Eu acho que eu sempre tentei, na minha carreira, passar isso para o pessoal que está começando. Tenha essa consciência, né? Você não, você tem um poder até de influência. Você está da casa, você está no carro das pessoas. Você é íntimo das pessoas sem que as pessoas se conheçam. Isto é uma responsabilidade muito grande e quem comunica tem que ter a exata noção disso, senão não está à altura do trabalho que está fazendo. É super interessante isso, e até como você comentou, né? Por mais que a gente tenha a presença da televisão, da internet, hoje ainda tem estudos que falam que o rádio ainda é o principal meio de comunicação no Brasil, né? Até pelo tempo que as pessoas passam com ele, o alcance também. Então é realmente interessante a gente pensar nessa proporção que a pessoa ela pode tomar, mesmo ela não estando só se assim, alinhando a imagem física, digamos assim, né? Então, aquele reconhecimento de, pô, não conhe eu não conheço a pessoa, mas eu conheço a voz dela. Então, tem esse efeito de familiaridade, é bem interessante isso. E o rádio, ele teve essa magia, né, durante tanto tempo de normalmente os radialistas, principalmente em centros maiores, cidades menores, obviamente todo mundo acaba se conhecendo, mas em centros maiores, a pessoa não sabia como é que é o rosto, né? Então ficava muito por conta da imaginação de quem estava acompanhando. Eu vou contar uma historinha rápida, se vocês me permitem aqui. Eu comecei rádio lá em Indirama, logo em seguida eu fui para Taioca, uma outra cidade próxima lá da minha cidade natal, e foi para o FM lá, isso em 88. Rádio FM, principalmente em cidades menores, era uma novidade, mas logo em seguida eu também fui para ele na cidade, e comecei a fazer um programa lá das 8 da manhã ao meio-dia, sabe aquele programa de comunicação, de mensagem, toca música, faz isso e conversa com a dona de casa. Eu fiz esse programa no primeiro dia, né? Segunda-feira que eu estreiei lá. Na terça-feira, a secretária veio contando a história, né? Disse que a mãe dela falou assim: "Nossa, gostei muito desse senhor que está apresentando o programa da manhã agora. Ele parece assim ser um excelente pai de família." Mas eu não tinha completado 18 anos ainda, eu tinha 17 anos. Mas a imagem que a mãe da secretária da rádio fez de mim já era de uma pessoa vivida, Projetor, né? por alguma coisa que eu falei no ar, né? Então, e a minha maneira de me expressar, e talvez o próprio timbre de voz, isso tudo, né? Mas foi muito engraçado, realmente. E o rádio, agora a internet está tirando um pouquinho desse mistério, né? A gente acaba se tornando bem mais conhecido em termos de visual, né? Sim. Até nisso mesmo que você comentou, como eu falei, o pessoal daqui acompanha muito Banda B até hoje, inclusive. E tinha ali o Luiz Carlos Martins, né? E aí eu Oi, oi. lembro que isso foi alguns anos atrás, eu nem tinha, por exemplo, acesso à internet, né? Nem nada. Então foi exatamente isso que você falou. Eu sempre ouvia ele, mas eu não sabia quem ele era. E aí um dia minha mãe ele apareceu na televisão, não vou lembrar aqui o contexto, que ou aonde. E aí ela chegou e falou: olha lá, o Luiz Carlos Martins ali. Eu olhei assim e falei: não é ele. Eu não é. Tipo, eu tinha uma imagem assim, sabe? Eu imaginava assim, uma outra pessoa completamente diferente. E eu falei: tipo, eu demorei pra assimilar as coisas, sabe? Tipo, ligar a voz da pessoa à pessoa, propriamente dita. É normal, realmente, né? O rádio, na verdade, assim, a gente está falando do rádio, a gente está aqui numa ferramenta espetacular, que é a internet. O que nós estamos fazendo aqui basicamente é rádio, né? Sem ter um transmissor, sem ter um aparelho de rádio, mas a gente está fazendo rádio. Então o rádio ele se reinventa, né? O rádio foi anunciada a morte do rádio quando apareceu a televisão, e ele sobreviveu, né? Acabou a válvula, veio o transistor, isso facilitou muito para o rádio ser ouvido em qualquer lugar. E aí, com o advento da internet também, se anunciou, agora o rádio acaba. Mas eu acho que o rádio ele não acaba, ele acaba sim se reinventando, né? E é muito bacana isso. Você está fazendo uma transmissão de um jogo de futebol aqui em Curitiba ou em qualquer lugar e a pessoa está te ouvindo lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Porque isso também é uma outra coisa interessante, sabe, meninos? Quando a pessoa vai morar num outro país, vai morar distante, uma das coisas, se ele gosta de futebol, se ele é torcedor de um time de futebol, uma das coisas que ele mais acompanha é o seu time, que faz ele estar próximo da sua terra. Isso aí a gente já observou um negócio muito interessante, realmente, né? Então, a audiência hoje do rádio, a última rádio que eu trabalhei, né, foi a Rádio CAP. Certamente vocês vão falar do meu projeto atual daqui a pouquinho, mas a última é uma rádio só web, né? E a gente chegava a bater 100 mil visualizações no YouTube. E impressionante o número de participações fora de Curitiba, fora do Paraná e principalmente fora do país. Então, na verdade, a internet que veio para acabar com o rádio, de certa forma, se tornou uma aliada do rádio, para o rádio chegar mais longe ainda. Por isso tempo, não sei se vocês ouviram falar, né? Mas além das ondas médias, que é o normal do rádio, você tinha as ondas curtas, que por incrível que pareça o nome, é o que levava mais longe, né? A transmissão, só as grandes rádios, obviamente, que tinham. A Rádio Clube B2, a antiga B2 aqui de Curitiba, tinha. Era a única aqui da cidade que tinha, me parece, pelo menos nos últimos tempos, ondas curtas, né? E aí as rádios do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, para que o rádio chegasse mais longe, né? Hoje não. Hoje a internet leva o rádio. Se você quiser ouvir uma rádio japonesa agora, você pesquisa na internet e ouve, né? Sim. Pode falar, Giovanni. Não, não, eu até ia comentar que a internet, hoje em dia, ela carrega uma boa parte do rádio. Inclusive, se não fosse o rádio, eu acho que hoje dificilmente a gente já está fazendo isso, por exemplo. Que a gente está fazendo agora. Ao meu ver, o próprio podcast em si, ele é algo muito próximo do que o rádio foi por um tempo, né? Essa maneira de gravar que a gente está fazendo, acho que é algo bem. Acaba sendo bem similar ao que se fazia em rádio, entrevistas e programas de, entre aspas, auditório, né? Sim, eu concordo com você. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é rádio no seu mais puro estado, né? E não precisamos de uma concessão para isso. Exatamente, essa que é a melhor parte, né? E até que você comentou ali sobre o. essa questão do brasileiro, tal, carregar o rádio, porque o time acaba sendo algo que meio liga ele, o brasileiro, de volta ao Brasil, né? Isso é um negócio que eu sempre achei interessante, porque como é fácil achar brasileiro fora do Brasil, não sei se vocês já perceberam isso, mudando um pouquinho o assunto de saco pra mala, né? Esses tempos atrás eu lembro que eu tava vendo um. Foi em relação ao futebol, também por coincidência. Pô, era uma narração, uma rádio web também do Cruzeiro. E aí tinha um torcedor lá que tava pedindo pro rapaz lá, o narrador, não vou lembrar o nome dele agora, mandar um abraço pra ele, ele tava morando na Sérvia. Aí eu olhei pra que eu falei, caraca, o cara morando na Sérvia. Brasileiro na Sérvia, como é que o cara foi parar lá? Isso é realmente um negócio que eu sempre achei muito curioso. É fantástico. Bom, nós temos também gente vinda do mundo inteiro que vem aqui para o Brasil, vira um brasileiro, né? Acho que todos nós que estamos conversando aqui temos ascendência, não somos índios puros, né? Então temos ascendência principalmente europeia, né? E da mesma forma agora a gente vai exportando gente brasileira. Brasileiro é um povo fantástico, essa miscigenação toda e batalhador. E aí as pessoas vão buscar oportunidades em outros lugares também, né? A Sérvia, eu confesso para você que eu nunca tive nenhuma participação em rádio nenhuma que eu trabalhei. Tá faltando no meu currículo. Tava marcar no mapinha ali em cima da mesa. Gostaria de convidar o Gabriel também. Gabriel, você tem alguma história marcante com a rádio, assim, algum programa que você escutou quando você era criança que te marcou? Algum programa que. Cara, comentário aí, né, do rádio japonesa, né? Eu nunca esqueço que tem um radinho que era do meu vô. Negócio de moleque, sabe? Ficava mexendo no rádio, daí às vezes sintonizar algumas rádios de qualquer lugar, sabe? Ficava mexendo e. Rádio que nem era aqui do Paraná uma vez, eu nunca esqueço. Que hoje, ouvindo, né, o japonês, era uma rádio japonesa, cara. Eu nunca esqueço. Caramba. É uma situação que eu nunca esqueço, que era tipo uma rádio jornal, tipo, tinha todo aquele tom jornalístico, só que era japonês falando, cara. E não era a qualidade ruim. Eu entendia que era alguma coisa e depois, mais velho, eu percebi que era japonês, cara. Que negócio de. Tantos anos passando, eu ouvi que era realmente um japonês conversando. Cara, mas o rádio para mim, cara, é muito importante na real, porque o rádio para mim é música, na real. Assim, tudo na rádio eu acho foda. Narração, programa jornalístico, pá, mas a música para mim é muito importante, muito por causa do meu avô. Graças a Deus ele é vivo, né? Mas, pô, eu lembro muito ele trabalhando aqui, né, em casa. Ele é tecelão, né? Tecelão aposentado. Eu lembro ele ali embaixo trabalhando e eu sentado numa cadeira perto dele. Ele sempre botava numa rádio que tocava muita música sertaneja mineira, assim, que ele é mineiro, né? Então, muita música antiga. Tipo, é uma memória que eu lembro. Aqueles rádio velho dele que tinha tocava vinil, era um rádio que tocava vinil e você podia regular para pegar as rádios, a AM/FM. Assim, um negócio que eu ficava olhando maravilhado, né? Eu falo, nossa, pô, tá tocando a música desse negócio, desse trambolho aqui que, pô, tem um tamanho de um. Do micro-ondas, esse negócio, e tá tocando. Hoje em dia você vê no celular, né? Mas, pô, o negócio era um micro-ondas do lado do outro e ainda botava vinil em cima, sabe? Pô, é umas memórias que eu lembro bastante de moleque. Inclusive, eu tenho uma parte dessas memórias também compartilhadas, né? Eu lembro da caixinha gigante ali no canto da saudosa malharia. Malharia, brincamos muito nessa malharia. Porra, cara. E aquela caixinha é gigante mesmo, cara. Aquele ali se cai e mata um, cara, porque é Não, pesado, cara. negócio pesadinho, pô, é claro, pô, a gente criança não pegava aquele negócio sozinho. Não, não pegar. Cara, era duas caixas de som junto com a estrutura onde você podia botar fita cassete e vinil em cima, a parada pra mexer na rádio e o toca-vinil, cara. Porra, era Era o grande. 3 em 1. Era o 3 em 1, e eu ainda tenho ainda até hoje. Tá ali guardado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu. Lá nos anos 70, 80 era top. Era top. Na época que meu avô Era o top de comprou, linha. porra, era o último lançamento, né? Mas usou a vida inteira, cara. A vida inteira. Ainda de vez em quando ele tira o pó lá e ainda bota pra tocar uma fitinha cassete lá. Pô, em fita cassete também, muita coisa. Rebobinei muita fita. Aquelas fitazinhas dele, cara. Ele fala, pega essa caneta aqui e agora rebobina pra mim. A máquina não passa. A Ah, máquina, às vezes, não. e Às vezes você não tem dá visto pra. mais dinheiro. Nossa, ele dava uma caneta Bic, eu falei, vai lá, rebobina essa cinta aí pra mim, Piau. Eu falei, beleza, pai. Eu chamo de pai, né? Então, beleza, pai, pode chamar. Eu ficava lá a tarde inteira rebobinando todas as fitinhas dele. E, assim, a rádio me traz muitas lembranças, principalmente de programas, assim, de rádio. Então, eu lembro que, quando eu era mais novo, tinha Histórias da Minha Vida com o Renato Gaúcho, que acho que era um programa bem, bem tradicional, que ele narrava histórias sempre que... mandavam cartas pra ele, ele sempre narrava. Eu acho que foi um programa que me marcou bastante e tem até hoje, né, na rádio. Então, volta e meia, a gente acaba mudando, assim, tá no carro e você muda e você acaba escutando o programa novamente, né? Tinha os programas da Jovem Pan, tinha lá Missão Impossível, tinha os programas da Transamérica, que eu também escutava bastante, da Banda B também. Quando, eu lembro quando ele voltava de van escolar, o rapaz da Banda B sempre colocava, o rapaz da van sempre colocava a Banda B pra gente escutar. Então sempre tive contato bastante com rádio quando era criança também. E agora eu queria falar do seu novo projeto, né? O Celeiro do Malte, né? Como é que funciona o Celeiro do Malte? Queria que você contasse para os meninos como é que está funcionando. Então, o Celeiro do Malte é um barzinho que eu resolvi abrir. Eu gosto de contato com o público virtual através dos meios de comunicação, mas eu gosto do contato pessoal também. E o barzinho é... E também devo confessar que eu gosto de cerveja, viu? É, de qualidade. Sem exagero, mas gosto muito. Então eu resolvi aliar isso tudo. E desde 2018 eu estou aqui com o Celeiro do Malte, que é um barzinho. Eu construí um celeiro, realmente, um pequeno celeiro. Não é só o nome. E estou aqui no dia a dia também, recebendo as pessoas, fazendo novos amigos. Passei a conhecer muita gente que eu não conhecia, em virtude aqui do meu estabelecimento. E mais um passo adiante, agora eu resolvi aliar o bar e a narração num projeto. Bacana, eu cheguei a ver um vídeo do Parracho divulgando o Celeiro do Malte, né? Ele escreveu, o Parracho, o âncora agora do SBT, ele divulgou, foi bem bacana. E ele comentou uma questão ali que no bar é você que narra os jogos, né? O bar tem a narração exclusiva de você, pai. E as pessoas que estão lá podem dar um pitaco. Como é que é isso? Isso, então, eu faço uma narração normal de rádio, né? Fica a webcam aqui em mim. Já trouxe os jogadores, o pessoal do rádio. Mas o grande barato é o torcedor comum estar aqui comigo. É legal quando o bar tem bastante gente. Dia desses está um clima de estádio aqui dentro, né? A galera Cuxa Branca estava aqui, fez uma festa realmente... muito grande, foi um público bastante, bastante grande. E aí a narração é uma narração normal de rádio. É bem solta, bem tranquila. É pro YouTube, pro Facebook. E aí é isso. Se você estiver aqui acompanhando o jogo, você vem aqui, pega o microfone. Alguns sempre do meu lado, outros não, só vem aqui de vez em quando. Dá um pitaco, dá aquela cornetada, comenta sobre o jogo. Isso é muito interessante, porque... As pessoas acompanham de perto e tem uma geração nova aí de torcedores que me impressionam. Eles são muito ligados em estatísticas, em números, estudam a questão tática realmente, e a cada novo jogo tem uma surpresa extremamente agradável. Com o conhecimento, com a forma com que as pessoas acabam falando com propriedade do que estão vendo ali na televisão. Então, é um projeto que eu já tinha há algum tempo. Não sei exatamente como surgiu 100% dessa ideia. As coisas vão acontecer na vida da gente. Talvez tenha alguma relação de uma ocasião que estava aqui o grande Barcílio Sicupira. Sicupira, nós trabalhamos juntos lá na Banda B, eu como narrador e como comentarista. Maior artilheiro da história do Atlético, jogou no Botafogo do Garrincha e companhia, jogou no Corinthians. Enfim, e estava aqui também o Serginho Prestes, o Serginho Cabeção, que é um outro ex-jogador, que jogou nos três times aqui, Fluminense, Grêmio, e o Serginho virou meu irmão, né, está aqui bastante. Sicupira também vinha com certa frequência, não com tanta frequência, mas vinha. E aí estão os dois aqui, e mais uma galera, e de repente alguém falou assim: poxa, teria sido legal se Chico Pires e o Serginho tivessem jogado juntos. Eles jogaram, eram gerações diferentes. O Chico Pires mais velho do que o Serginho. Chico Pires, que lamentavelmente nos deixou aí há uns 2 anos atrás, aproximadamente. E aí alguém disse assim: poxa, seria legal o Caio narrando os dois jogando. E aí surgiu aquela brincadeira e o Chico Pires denuncia: jogo no Brasil contra a Argentina. E como vocês querem jogar? E eu narrei um gol imaginário no Chico Pires do Serginho jogando pela seleção brasileira contra a Argentina na Bombonera. Aí alguém chegou aqui e não foi. Tá, se alguém entrar no meu Facebook, tá lá, tá salvo. Eu deixo sempre no alto lá para as pessoas poderem ver lá. Aquela publicação fixada, acho que é assim que chama, né? Facebook do Caio Júnior. E foi muito legal, assim, foi uma coisa espontânea, e talvez aquilo ali tenha me dado um tique, né? Opa, dá para fazer isso aqui. Porque o futebol e o boteco também tem a ver. As pessoas gostam muito de assistir os jogos, tomando ali a sua cervejinha no bar, conversando com as outras pessoas. E eu estava com essa ideia quando estava na banda B ainda. Amadureci ela nesse período que eu tive também na Rádio Cap, e esse ano eu resolvi colocar isso em prática e estou achando um projeto muito interessante. Não por mim, né? Mas pelo público ter a chance de poder participar de uma transmissão de jogo, uma transmissão de verdade, com um narrador profissional. E quero tentar descobrir novos talentos com isso, né? Não só na reportagem, mas quero abrir espaço para garotada, e não só garotada. De repente você tem um cara aí que sonhou em ser narrador de futebol a vida inteira, a vida levou para outro caminho, tá com a vida resolvida, é um profissional de qualquer área e gostaria de fazer isso, pode vir aqui para o Cinema Malte, eu vou passar o microfone e a pessoa vai poder narrar também. Que legal, que bacana. Acho que o Papa Legos ia adorar fazer isso, cara. O nosso amigo, ele ama narração, assim, Ele ele narra está convidado, é. ele narra PUBG, né? Que é aquele joguinho de. Que é tipo o Free Fire, que é aquele joguinho de tiro, que tem o esportes também, os esportes digitais de games também abriram um mundo também pra narração, né? Porque tem. Como os esportes digitais estão bem avançados também, tem a liga do LoL, tem a liga do CS, que são jogos digitais também. E também abriu um mundo muito grande para narradores, né? Ele está se especializando nessa arte da narração dos esportes, dos esportes digitais, mas vai ser muito bacana. Até vou comentar isso para ele, né? Que é uma experiência que com certeza vai ser inesquecível, né? Ah, vai ser um E prazer receber aqui. com certeza eu vou comentar com ele isso. E eu queria saber, Giovanni, você tinha vontade de narrar um jogo, cara? Você tinha vontade de dar um pitaco aí? Cara, o problema de dar pitaco torcendo torcedor de São Paulo Puta, é assim. é que em 2 jogos eu tô em depressão. Vai ter que ser, sei lá, segundo Ah, comentarista, alguma coisa assim. mas você pode comentar um jogo, não necessariamente só de São Paulo. Você assiste futebol, você vem aqui assistir jogo e dá a sua impressão a respeito do que você está vendo ali. Não precisa necessariamente ser do seu time. Não, e realmente é um negócio que assim, até esse. Eu sempre gostei de falar sobre as coisas, né? Como eu já comentei aqui anteriormente, eu gosto de, sabe, me sentir uma pessoa que eu consigo conversar sobre tudo. E eu acho que o podcast ele deu essa abertura para mim. E eu acho bem interessante essa parte de ser comentarista. Mas assim, realmente pensando assim, sabe, da parte de ser realmente comentando um jogo real, assim. É um negócio que eu nunca pensei. Inclusive, agora eu tava pensando aqui, qual que seria o pitaco do nosso host? Cara, eu confesso que eu já tentei me aventurar nesse mundo da narração. Tentei na Copa Danone lá, que era a Copa das Crianças lá, que tinha a seleção brasileira, tinha o Brasil tanto masculino quanto feminino, que é aquele evento das crianças de futebol, né? Que o Brasil foi campeão até no feminino, né? O Brasil foi campeão infantil lá, e eu lembro que eu pegava os jogos assim e tentei narrar uma vez e tal, porque era uma coisa assim que era mais, era. Ah, você narrava, era mais tipo assim, narrava lá a criança e tal, e aí eu às vezes colocava jogos assim que tinha no YouTube gratuitos, né, então eu colocava a minha imagem por cima e colocava eu narrando, então, porque, tipo, eu já conseguia pegar do YouTube a imagem, conseguia fazer lá uma mexia uns negócios lá e conseguia, tipo, fazer a minha transmissão por cima, né? Então eu já tentei fazer, só que eu confesso que eu me embanando bastante, assim, pra narrar, assim. Eu sou bem, eu acho que eu tinha que treinar mais a minha dicção. É, tem também um bordão, né? Acho que todo narrador tem um bordão lá. Tem aquele do Sport TV, até o Caio me corrigir se eu estiver errado, eu não lembro o nome dele, mas acho que todo mundo aqui já viu que ele fala: "Olha ele aí!" Acho que é o Villani, né? Não sei se é o Villani. Não, não, não. Esse é. Não, não, é. Não é o Villani, não. É um gaúcho. Agora você falou, me fugiu o nome dele. Mas ele é um narrador gaúcho, um carequinha lá. Olha ele aí! E o bordão. Mas veja bem, o bordão é uma coisa muito interessante. Grande parte dos bordões surgiram do nada. Surgiram de repente, né? Não sei se vocês lembram do narrador que fez história no rádio aqui de Curitiba, Edgar Felipe. Meu amigo, eu gostava muito da narração dele, a recíproca era verdadeira, ele gostava muito da minha narração, nós gostávamos um do outro pessoalmente também. E o Edgar Felipe ficou marcado aqui por um bordão na hora do gol. Passou, passou, passou, passou na rede, é gol! Isso surgiu de um erro, na verdade. Ele estava narrando um jogo no interior do estado e a visão meio ruim ali da cabine. O cara chutou, ele falou: a bola passou, passou, passou, achando que ela ia fora. Daí ele corrigiu: entrou, é gol. E o pessoal até tirou sarro dele, disse: a partir de agora eu adotei. E virou um bordão assim para a vida dele toda: o passou, passou. Tinha gente que não chamava ele de Edgar Felipe, chamava ele de passou, passou. Então, o bordão é muito interessante isso. É, como às vezes tem o Luiz Roberto da Globo, o sabe de quem que ele está usando foi um acaso também. Ele estava narrando o jogo, não viu quem fez o gol, e daí ele deu aquela enrolada. Sabe de quem? Até a imagem mostrar o replay, mostrar quem foi para ele fazer. Ele falando com ele mesmo, velho. Sabe de quem? Sabe de quem? Aí o narrador tem que ter aquela enrolada. Aliás, não sei se vocês sabem disso, o próprio grito de gol, esse gol estendido, é coisa de narrador brasileiro, né? Gol! E aí vai. Também reza a lenda que isso surgiu de um acaso. Existem, eu não vou lembrar o nome deles agora, dois narradores muito antigos, que é acreditado a eles, pelo menos a um deles, justamente por isso também. O jogador fez o gol, ele não conseguiu observar quem, ele gritou gol, e aí não sabia quem, então ele resolveu emendar gol, e foi levando. Até eu tocar alguém e ele dizer: ó, foi o Joãozinho. Joãozinho fez o gol. Então, o próprio grito de gol, dessa maneira como nós, narradores brasileiros, fazemos. Não sei se vocês já observaram, mas nos outros lugares do mundo não se tem esse grito de gol como a gente tem aqui no Brasil. Sim, inclusive, acho que eu acho que é correto dizer, né? Porque seria óbvio que no berço do futebol também vai ter o berço digamos, essa cobertura esportiva também, né? E você vê os narradores ingleses, principalmente, eles têm mais emoção digamos, no desenvolvimento da jogada do que em si na finalização. Não sei se o pessoal já percebeu, mas tem uma narração que é famosa, por exemplo, que foi a do primeiro campeonato inglês, Manchester City, e o narrador, ele basicamente ele não fala gol, ele só fala quase basicamente o nome do Agüero na hora que ele marca o gol. Então é realmente interessante perceber essa diferença nas concepções de como fazer o momento ali. E eu criei algumas situações também. Por exemplo, essa casa tem dono aqui queimando o furacão, né? Já que eu estava no Atlético recentemente, mas surgiu muito tempo antes de eu ir para o Atlético. Foi um dia que eu estava narrando algum jogo na outra arena ainda. E eu acho que o Atlético virou para cima do adversário. E naquele momento veio do nada. Essa casa tem dono aqui queimando o furacão. Depois usei isso para o Coritiba, para o no Paraná também, mas ficou muito marcado ali. O próprio deu boa e deu ruim, não sei se vocês, se o público já acompanhou alguma narração minha, eu até a Rádio Cap não tinha isso. E um dia eu estava narrando, como eu estava narrando para a rádio oficial do clube, obviamente que eu não gritava um gol do adversário. Estou falando só para atleticano, basicamente. Quem não for atleticano ouvindo a Rádio Cap, estava intrometido, né? Na Rádio Realmente, Cap, se o cara não torce para Atlético, o errado ali é ele, poxa. não. Apesar que sempre tem um outro, entendeu? Alguns amigos meus, coxas, paranistas, pessoas que gostam da maneira da gente acabam acompanhando, mas, enfim, não é o público que está trabalhando. Então, um dia está lá, estou navegando o jogo no Atlético, o adversário fez o gol. Aí eu digo assim, eu descrevo a jogada, vem a bola para a área, o toque, deu ruim. E aí repercutiu. Eu pensei, cara, se deu ruim aqui, quando for do outro lado vai deu boa. E aí eu passei a narrar dessa maneira, né? Deu boa! E aí pegou. Mas também não foi nada, que eu parei para pensar como é que eu vou fazer. Não. Foi algo que surgiu assim realmente, né? E é até legal isso que você comentou, porque eu acho que isso, inclusive, tá mudando com o tempo, mas é aquele estigma, né, de que o cara que ele é jornalista, que ele é narrador, comentarista, enfim, não pode torcer para time nenhum. Não sei se você já percebeu alguma galera falando sobre isso. Olha, você sabe que, por incrível que pareça, Rio, São Paulo, isso não é tão forte. Assim, as pessoas respeitam mais, né? Porque quem está no meio do futebol é chocadeira. E antes dele ser radialista, dele ser jornalista, antes dele ser narrador, comentarista, enfim, ele é um ser humano apaixonado pelo futebol, muito provavelmente, e lá na sua infância. Por alguma razão, ele passou a torcer para alguém. Isso não quer dizer que ele não possa fazer uma narração ou uma análise ou passar uma informação isenta. Aqui em Curitiba, isso é muito forte. Mas no Rio de Janeiro, praticamente todo mundo sabe que o José Carlos Araújo é torcedor do Fluminense. E daí? Ele narra os jogos e pontos durante muito tempo, o principal narrador esportivo do Rio de Janeiro, narrando as grandes conquistas do Flamengo. Quando o Flamengo dominava, era ele, e sem problema nenhum, liderando a audiência e a principal audiência do rádio no Rio de Janeiro, que é a torcida do Flamengo, por questões de número mesmo, né? Então, assim, isso na verdade eu acho uma grande bobagem, né? Mas, principalmente aqui em Curitiba, a maior parte do pessoal ligado ao meio faz questão de esconder, porque eu vou usar um termo pesado aqui, tem essa ignorância. Que a gente vê, às vezes, nas arquibancadas, vê nos terminais, vê nas ruas, o cara vai se preservar, até para preservar sua credibilidade. O que, repito, é uma grande bobagem. A pessoa pode torcer para um time, mas ser isento na hora de uma análise, e principalmente, no caso do narrador, de relatar as emoções do que está acontecendo ali. É exatamente isso, porque eu me lembro que assim, teve uma época, principalmente vamos pegar, eu acho que a gente pode pegar de exemplo ali a equipe da Globo, principalmente, e tinha muita gente ali que os caras faziam um mistério gigantesco de quem era a torcida deles. E também, se a gente for pegar num passado um pouquinho recente, ou, por exemplo, o Neto, craque Neto ali da Band. A galera basicamente desconsiderava qualquer coisa que ele falava por ele ser corintiano, né? E eu falei sempre, uma coisa não exime outra. Se o cara ele tá sendo profissional, ele pode torcer pra quem ele quiser, não é uma coisa que não interfere. Eu concordo com você. Acho que tem que ter um pouquinho mais de discernimento, né? E prestar atenção no que a pessoa estava. Mas eu ouço muito isso aqui no meu bar, em qualquer lugar, né? Ah, mas o cara lá fala, não, mas também, né? Mas o cara é atleticano, né? Ah, não, mas o cara é coxa branca, né? Uma vez estava apresentando um programa lá na Banda B e o ouvinte mandou uma mensagem endereçada para o Sicupira, que eu li, né? Sicupira, você é atleticano? Sicupira falou, mas diz, óbvio que eu sou atleticano, né? O cara jogou. O ponto alto da carreira dele, e ele não era atleticano, na verdade, até jogar no Atlético. Ele não era um menino atleticano. Eu tenho problema de falar sobre isso, porque ele mesmo falava a respeito. O pai dele era dirigente do ferroviário, mas ele tinha uma certa simpatia quando o menino pelo Coritiba, porque ele morava ali na Fernando Amaro, que é muito próximo do Couto Pereira. Então, como ele não podia descer lá, passar o trilho do trem, que o pai não deixava, para ver os treinos do ferroviário, ele ia ver os treinos do Coritiba e tinha aquela simpatia. Só que quando ele volta do Corinthians e decide voltar a morar e jogar em Curitiba, ele até estava negociando com o Coxa. E demorou, o Atlético foi lá, contratou ele é um profissional. E aí deu no que deu. O cara desandou a fazer gols, maior ídolo, né? Para muitos, e principalmente o maior artilheiro da história do Atlético. Quer dizer, tem atleticano que tem o sucupira tatuado no corpo. Como é que o cara não vai ter simpatia, não vai amar aquele clube, aquela torcida, aquilo tudo, né? Agora, isso não transformava o sucupira num cara que não pudesse até criticar o Atlético, elogiar o Coritiba, para o clube assim diante. Ou seja, fazer a análise daquilo que ele estava vendo ali. Então, é mais ou menos por aí. Eu uso o sucupira como exemplo, né? E você, Gabriel, você daria um pitaco de narração? Já teve vontade de fazer alguma vez, comentar algum jogo? A gente fez os podcasts de Copa do Mundo, né? Gabriel, lembro que o Cara, Gabriel é sempre o repórter dos jogos. eu pra narrar, não, mas pra comentarista eu falo, cara, me dá um assunto aí que uma par de merda eu vou falar, mas alguma coisa eu vou comentar sobre. A gente teve uns podcasts sobre Copa do Mundo aqui, né? Foi bem legal, porque foi a gente. Foi legal enquanto durou, né? Enquanto durou, né? Sejamos frangos aqui, né, pô? Porra, não me lembra disso, cara. A gente, cada episódio a gente recebe um convidado diferente, mas da Copa a gente fez comentando os jogos, né? Então foi muito legal. Eu lembro que foi uma experiência que acho que foi bem marcante, assim, porque em 2 anos de mito foi a primeira Copa do Mundo que a gente teve a oportunidade de estar gravando junto, né? E foi bem legal. Mas eu queria agora, vamos falar de uma coisa que a gente gosta, que é futebol, né? E eu vou começar falando, não vai ter como não falar do que foi aconteceu ontem na Arena da Baixada, né? Foi um clássico, um grande jogo, acho que independente de qual lado foi um grande jogo. Só que eu tava com a expectativa que o Coxa fosse ganhar, né? Tava feliz, tava querendo achar amanhã vou acordar no serviço pra poder rir da cara dos atleticanos, pra poder comemorar. E deu ruim, né? Deu ruim, não deu boa. E o que que você tem a dizer, Caio, sobre o jogo de ontem? O que que você achou? Eu hoje dei uma olhada em partes, não pude assistir o jogo ontem, que eu estava num outro compromisso, de uma outra situação que está surgindo aí profissionalmente, que se vocês quiserem, podemos até falar na continuidade. Eu estava lá transmitindo o futsal, o jogo da Estrela do Falcão, né? Mas, assim, pelo que eu pude perceber, é óbvio que deu uma frustração muito, muito grande no torcedor do Coritiba, pelas circunstâncias, né? Por ter perdido o jogo quando ele estava praticamente ganho. Mas o jogo como um todo seria normal até o Atlético talvez vencer. Pelo pouco que eu vi, conversei com o Serginho ontem após a partida mesmo, ele deu uma passada aqui para a gente bater um papo. Agora, quando acontece dessa forma, machuca muito o torcedor. Quando eu cheguei aqui no bar, tinham ainda alguns torcedores que acompanharam o jogo aqui. E teve um amigo meu, o Coxa Branca, que faltou chorar só quando eu cheguei. Me contou tudo, assim, com todos os detalhes, com aquela ênfase, sabe? Mas de tudo isso, o que fica é essa beleza, essa paixão que o futebol desperta, né? Quando ele consegue mexer com as emoções das pessoas, e esse é um daqueles atletivas para ficar na história, para se comentar a respeito muito tempo. Seria muito importante para o Curitiba ontem uma vitória, né? E a gente que vive, de certa forma, da narração, do futebol, a gente gostaria muito de ver os três numa situação melhor, né? Mas a disparidade entre o Atlético e os demais, nem se fala nesse momento, né? E o próprio Curitiba é muito grande. Talvez o Coritiba, dia desse alguém me falou o seguinte, fica até como reflexão, né? Talvez o Coritiba não esteja tão distante da média, em que sempre foi o futebol paranaense, com alguns melhores momentos, mas sempre uma coisa mais intermediária. O problema é que o Atlético subiu muito de patamar, com a organização, com tudo que tem conquistado. O Atlético está num patamar acima de muita gente no Brasil. Não é só do que o Coritiba, não é só do que o Paraná. Mas fica esse efeito de comparação. Então parece que o Coritiba está ainda pior do que na verdade está nesses últimos anos e realmente não está bem. Não é só uma fotografia de momento. O Coritiba oscila aí, Série A e Série B já há algum tempo. É, eu confesso que assim, o meu sentimento ontem, o meu pai, coitado, meu pai sofreu ontem. Assim, meu pai ontem ficou numa situação bem, bem assim, meu pai viu aquele jogo assim, ele falou, não acredito. Ele só falou isso, assim, sabe? Não acredito. Breve e assim, vou dormir que eu ganho mais. Esse jogo aí e tal. E o jogo passou pela TNT, né? A gente assistiu pela TNT, o jogo ontem, né? A gente teve, assim, a gente ficou deprimido, né, cara? Eu fiquei muito deprimido porque realmente eu estava contando, meu pai estava tirando foto da TV para mandar pro garçom lá que tem, que faz uma rivalidade no restaurante, né? Feliz da vida, comemorar mais uma vitória do Coxa na Arena da Baixada, né? Que é um lugar onde o Coritiba, geralmente, sei lá, o Coxa, quando vai jogar na Arena, parece que o Coxa tem um jeito, assim, de querer ganhar sempre lá na casa do Atlético. O Coxa... Ele tem um jeito, assim, de querer jogar clássico como se fosse um jogo, assim, muito decisivo, né? Mas, infelizmente, deu ruim. É claro que eu acho que tem que levantar a cabeça, não pode agora, a gente não pode ficar triste por conta da derrota e tem que seguir a vida, né? Sábado tem o Atlético Mineiro pela frente, é pensar nos 3 pontos, é pensar em ganhar, né? E vamos ver o que vai dar, né? Que nem eu falei pros meninos, eu não tô muito confiante, né? Mas, infelizmente, é isso, né? E você, Gabriel, o que você achou do jogo de ontem? O que você curtiu? O que você achou? Olha, o Coxa perdeu. Eu fiquei feliz, não vou mentir, né? Não sou atleticano. Não sou atleticano, porém, gosto pelo do Atlético. Carinho pelo nosso host. Eu tenho um carinho, eu tenho muitos parentes atleticanos. Parte da minha madrinha, parte dos meus tios. Os que torcem realmente, torcem para o Atlético, amigos. Vou falar que eu fiquei triste. E foi um puta jogo, cara. Eu quase falo que tem um... Quando realmente tem um puta jogo assim no futebol brasileiro, eu falo que tem que ficar feliz, cara. Porque, pô, temos aqui o São Paulo e Corinthians, né, Giovani? Que foi uma tristeza de jogo, você vai concordar comigo? Então, seguinte, ó. Você vai me xingar igual você me xingou hoje de manhã, que não foi pro seu assunto? Veja bem. Temos asteriscos nisso, pô. Você vai me mandar tomar no cu? Você me mandou, você sabe, você falou isso pra mim de manhã, cara. Você falou, eu falei, o São Paulo, você já mandou. Não foi, você mandou... Não foi deselegante desse jeito. Foi com áudio, 3 horas da manhã, me trabalhar, você mandou essa pai pra lá com você. Eu não quero falar de São Paulo. Que bárbaro, ideia. Não, é que sim, é como você falou, né, tem coisa que a gente se envolve. E assim, não tanto quanto Coritiba, né? Obviamente, dadas as suas devidas proporções, mas esse é um ano que o torcedor de São Paulo ele é conhecido por ser o famoso iludido, né? O time de São Paulo teve uma vitória boa, a galera já se ilude, já acha que vai dar Libertadores, vai ser campeão e tal. Hoje em dia a gente já tá pensando diferente, né? Eu até brinquei, né, com o pessoal agora, falou, ó, só mais 36 pontos, né? E esse ano de São Paulo, o próprio torcedor tá bem... bem... Não sei qual que seria a palavra, com falta de otimismo. Tá bem pessimista, né, em relação ao desempenho do time. E aí ontem, cara, eu não acho nenhum exagero em falar que foi o melhor jogo do São Paulo. Naquela Arena Corinthians, que eu não sei o que acontece naquele lugar, os caras... Tem uma caveira de burro, cara, eu falo. Os caras botam alguma coisa na... Eu não sei se é a água daquele lugar, alguma coisa acontece. Cara, é o sacrifício das 7 virgens que eles devem fazer, cara. Alguma coisa que eles sempre fazem isso antes do jogo e o São Paulo não joga lá, cara. Deve ser, porque o time chega lá e ele morre. Não tem como entender isso. Mas ontem não, ontem o time jogou bem. Tipo, 85% do jogo quem dominou foi o São Paulo. Você. Mas aí é aquela velha história do futebol brasileiro, né? Não tô querendo falar que o juiz aqui roubou pro Corinthians e nossa. Mas assim, a arbitragem tomou umas decisões meio questionáveis e isso acabou pesando para um lado mais do que pro outro, né? E acabou que continuou aquela, que não é nem tabu, mas acho que já virou maldição não vencer naquele estádio lá, na Arena Corinthians. Arena, arena, cara, A arena é, impressora. na A arena arena impressora, impressora. a impressora do fax, aquele negócio ali, é um fax gigante, arena feia, porra, eu falo mesmo, eu acho feia, cara, na arena do Corinthians, Como é que parece? Algum de parece uma impressora da HP. pô, o Couto Pereira é mais bonito, cara, pô, o Couto é mais bonito, cara. E eu queria saber, Caio, você com certeza, né, acompanha também não só o futebol do estado do Paraná, mas o futebol de outros estados e tudo mais. E o São Paulo é um time que faz muito tempo que não ganha algum título assim de importância. Teve o Paulista em 2021, né? Mas o que que você acha que está acontecendo com o São Paulo? Por que que o São Paulo não é mais aquele São Paulo de antigamente, que ganhava títulos, brigava e tudo mais? O que que você acha que aconteceu com o São Paulo? O São Paulo teve uma fase em que soube, de forma organizada, aproveitar a desorganização dos outros. E a partir do momento que alguns desses outros começaram a se organizar, o São Paulo começou a se desorganizar. É impressionante como o São Paulo era um clube redondinho, bem gerido, com poucos problemas políticos internos, enquanto outros eram verdadeiros turbilhões. São Paulo pouca dívida tinha, enquanto outros deviam as calças. Vem o Flamengo, por exemplo, tinha uma dívida quase bilionária. Hoje, o Flamengo é um clube sanado financeiramente, ainda tem contas a pagar, mas tudo de forma organizada, e começou a usar o potencial de arrecadação que tem. São Paulo ficou para trás. Não é um time, é o time que as diretorias montam, né? A gente viu coisas ali do arco da velha em termos da diretoria. Então o São Paulo hoje virou um clube bagunçado. E isso se reflete em campo. De maneira resumida, é isso. E não vai mudar de uma hora para outra. Ninguém muda de uma hora para outra. Né? Você tem que se organizar, tem que cortar na carne, tem que saber que não vai ganhar um título a qualquer custo. Aproveitar muito a base. Trazer nomes com o perfil do clube que possam ajudar no desenvolvimento desses jovens, não há outro caminho. Vamos falar mal do Curitiba de novo? Agora você tá triste, né? Não, cara, é isso. A gente observa assim, o São Paulo ele tem uma curva muito expressiva, né? Pô, anos 90, cara, São Paulo era um clube que dava de frente com potência europeia. Tem inclusive um tempo atrás eu li um livro sobre o Raí, e ele fala que quando ele, no Mundial contra o Barcelona, isso no comecinho do jogo, eu não vou lembrar agora quem que era o volante do Barcelona na época, mas ele vem ali, ele vai dividir a bola e ele vai lá e ele dá um chapéu no volante do Barcelona. E aí, tipo, obviamente o lance ele. Né, ficou foi marcante porque, né, pô, uma jogada daquelas, num jogo daquele contra talvez na época um dos maiores times do mundo. E aí ele explicou que aquilo lá não foi porque ele queria foi não foi tático, não, porque ele queria limpar a jogada ou porque ele queria, não sei, desestabilizar o adversário. Não, ele falou que aquilo foi justamente o contrário, que era para estabilizar o time do São Paulo, né? Ele falou que assim, ele reconheceu, né? Pô, eu era o camisa 10 do time, eu era o capitão, eu era o jogador mais importante. Então imagina, se eu chego lá e dou uma bicuda na bola, naquele momento do comecinho do jogo, eu dou uma bicuda pra frente. O time ia sentir. Então assim, pô, se o capitão do time dá um lance daqueles confiante, sai jogando, o resto do time sentiu, né? E é exatamente isso. Hoje em dia você não vê nenhum jogador de São Paulo fazendo esse tipo de coisa. É mais fácil você ver o time ou completamente pilhado, não digo assim pilhado de uma maneira boa, tô falando ruim mesmo, assim, do cara não conseguir pensar direito, ou completamente apático, é 880, não tem nada no meio termo ali. E como eu falei, O jogador, o é. Coimbra. Coimbra. Exatamente. Então, assim. E aí, como eu também falei já nos episódios anteriores, que para mim foi naquele momento que São Paulo acabou. Acabou assim, em sentido figurado, né? Mas também, objetivamente, depois daquilo foi só ladeira abaixo. Onde o presidente de São Paulo, comendo banana, numa entrevista coletiva, fala que o Palmeiras se apequenou. E, cara, a partir dali, cara, foi só problema. Não, depois dali não teve, assim, alegria assim, conta nos dedos, sabe? É, Né, realmente. agora eu vou falar mal do Curitiba de novo. Vamos Voltamos falar lá mal pro do cara Corinthians. todo normal. Eu vou falar mal do Corinthians. Mas eu queria perguntar uma coisa pro Caio. O Curitiba agora virou SAF, né? Como acredito que você deve saber. Um investimento aí bilionário da Tricorp. E o que que você vê? Você vê que a solução pro Curitiba era SAF? Você acha que esse investimento pode ajudar o Curitiba nos anos futuros, igual virar o Atlético, conseguir ganhar títulos importantes? Como é que você avalia tudo isso? Olha, na situação atual do futebol, ele é muito caro. O jogador de futebol é muito bem remunerado, né? Os grandes puxam isso lá para cima e vai indo e vai. Não tem como você fazer futebol sem dinheiro. Do jeito que o Curitiba está ou está ainda em dívidas, tem uma recuperação judicial. Me parece que não havia outro caminho, outra esperança. Isso não é exclusividade do Curitiba, boa parte dos outros clubes brasileiros também, de arrumar um dinheiro para investimento. Se o Curitiba vai trazer com isso títulos, só o tempo dirá, o Curitiba ou qualquer outro. O que que esse pessoal que está colocando dinheiro no Curitiba quer? Quer títulos? Quer recuperar esse dinheiro? Às vezes você não recupera o dinheiro com títulos, você recupera com venda de jogadores. Em um time vencedor, você forma temporada após temporada. Você fica vendendo todo mundo, você dificilmente vai conseguir peças de reposição, altura, ou mesmo que seja a altura que se encaixe, né? Futebol não é uma receita de bolo. Não, não é assim. Às vezes você monta times. Veja, vamos pegar o Flamengo de Sávio, Romário e Edmundo. Dito o melhor ataque do mundo, e não era exagero nenhum. Romário, sacanagem. Sábio, jogou muito no Real Madrid, depois também. O Edmundo foi um grande jogador, mas não ganhou nada, né? Às vezes não encaixa. O PSG, pelo tamanho de investimento, pelo trio de ataque do PSG, o que o PSG queria? Ganhar uma Champions League. Ganhou, né? Então, assim, o Coritiba vai ter uma SAF. Botafogo já tem, o Vasco tem, o Bahia é SAF, o Cruzeiro e outros terão também. Outros também serão SAF. Só que só um vai ser campeão de cada campeonato. Existe milagre, né? Então, ao mesmo tempo que me parece, e eu acho uma pena isso, né? Acho uma pena, que não tinha outro caminho, também não é garantia de título. Porque de 20, um vai ser campeão e quatro vão cair. E dos que vão cair, fatalmente, alguns serão SAF na quantidade, por quê? Eu acho que tirando aí Palmeiras, Flamengo e tal, daqui a pouco vai ser tudo SAF no Brasil, né? Então, assim, inclusive. Opa, quer. Bom, pode falar, Giovanni. Pode falar. Não, até ia comentar ali que o Caio disse, assim, deu um ponto bem interessante, que é uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla há um tempo com o pessoal, que a galera observa a SAF como a solução para todos os problemas do futebol brasileiro, né? Eu não acho que tá errado, sabe? Mas a maneira que é visto, eu acho meio um pouquinho complicado, porque assim. Quando as pessoas falam em SAF no Brasil, tá todo mundo pensando no quê? Moldes, Manchester City, Paris Saint-Germain. Não necessariamente vai acontecer isso. Pode ser que vai surgir uma SAF aí, estilo É Manchester United, que é o quê? Ah, os caras estão botando investimento no time? Estão botando, mas o investimento deles é para ter mais retorno para eles, né? A questão não é se o time tá ganhando ou tá deixando de perder. Se tá no final do ciclo financeiro, a 700 subindo, outros 700 descendo. É, e no Brasil, por enquanto, a gente ainda não teve uma situação parecida. E realmente eu fico pensando, como é que a torcida de um time no Brasil vai lidar com uma situação dessas, né? Onde o dono, que aí numa SAF a gente vai estar falando de um dono, ele o resultado esportivo para ele fica em segundo plano se o digamos que o resultado financeiro esteja sendo válido para ele. É uma coisa que eu sempre falo com E mesmo que o dono queira ganhar títulos, é porque ele tem dinheiro que ele vai ganhar. Não é assim que necessariamente funciona, porque outros também têm dinheiro, né? Então, muita gente vai se frustrar nessa SAF. Então, não resta dúvida. Mas repito o que eu já disse: para a maioria, para continuar sobrevivendo, para não falir, né? Tem clube ali que está na beira da falência, está ainda, né? Não teria outro caminho a se seguir. É, eu acho que o primeiro grande nome, né? O primeiro, acho que se não me engano, salvo engano, acho que foi Figueirense, né? O primeiro clube assumiu o modelo SAF e não deu certo, né? Obviamente, ainda existe tal, Figueirense ainda. Não, o Figueirense, na verdade, ele terceirizou o futebol. Não tinha nem sido aprovado a SAF ainda. Foi uma situação diferente. Deixaram na mão uns picaretas lá e o clube tá pagando as contas até hoje, viu? Sim, e bom, é uma coisa que realmente assim. O que eu vejo, por exemplo, hoje, vamos supor, o São Paulo vai virar SAF, por exemplo, digamos. É, coisa que o torcedor de São Paulo já sabe que não vai acontecer tão cedo. É, antes do navio afundar, isso não vai acontecer. Eu vejo que é mais ou menos como se fosse uma tentativa do clube brasileiro de basicamente começar do zero, digamos assim. Acho que o primeiro nome que a gente sempre lembra é o Red Bull Bragantino, né? Acho que talvez seja um dos iniciais aí. E foi realmente esse o caso. O time tava para acabar. Aí a Red Bull vem e assume basicamente e só guarda o nome, né? Então, é um dos casos aí interessantes a gente pensar sobre. É, o Bragantino, acho que não é assim exatamente uma filosofia, vamos ter que ganhar muitos títulos. É, eles veem muito o futebol e, sob o ponto de vista deles, ok, como um negócio, né? Mas fica mais fácil você fazer isso lá em Bragança Paulista, com o Bragantino, que, salvo uma ou outra campanha que fez, não tem uma tradição, do que você fazer isso num clube que tem na sua história aí. Títulos e principalmente uma torcida grande e que participe e que cobra. É, exatamente. É uma coisa, tem uma piada que eu sempre vi a galera falando, né? Que teve o não lembro que jogador que foi. Agora, acho que foi aquele Arthur que foi pro Palmeiras. Realmente não me lembro agora, ele apareceu no Instagram dele tomando Monster, né? E aí a galera tava fazendo piada que pro Bragantino, o equivalente do cara tomando Monster é como se chegasse, sei lá, o principal jogador do Coritiba vestindo a camiseta do Atlético, alguma coisa assim. Cara, tomando Pepsi no time da Coca-Cola. É, exatamente. São os equivalentes ali. Eu queria te perguntar, Caio, sobre o jogo do Falcão ontem. Como é que foi essa experiência de você ter narrado o jogo das estrelas? É, na verdade, o jogo da estrela também. Achei que era Ah, das da estrelas, mas é estrela. da estrela do Falcão, porque ele vai nas cidades e é ele, é a estrela. E o pessoal faz num time local ali. Além do Rodolfo, de conhecido, nós tivemos. Além do Falcão, o Rodolfo, zagueiro. Passou agora recentemente pelo Curitiba. Fez história no Atlético, jogou no Grêmio, São Paulo. Jogou aqui no Brasil também, no Flamengo, enfim. Acho que vocês lembram do Rodolfo, né? Sim. Que, aliás, é meu parceiro de academia, que a gente faz. Ele mais do que eu, malha na mesma academia, aqui perto de casa. E o Rodolfo esteve lá também. Mas, assim, eu acho muito bacana esse projeto do Falcão, porque ele consegue ficar perto do público Ele é uma referência, ele tem a exata noção do que ele representa, do tamanho que ele tem. Nós estamos falando naquele que é considerado o maior jogador de futsal de todos os tempos, o Pelé do futsal. E ele é um cara carismático, ele gosta dessa presença em público. E as pessoas poderem ver, claro, não de forma competitiva, mas ele falando, fazendo aquelas maravilhas que ele fez profissionalmente. Claro que ele não corre tanto, ele não trota, mas ele tenta fazer. E ontem ele fez gols de bicicleta, de chaleira, deu caneta. É bem interessante e assim, eu fiquei muito feliz de ver as crianças, sabe? Então ele já parou de jogar há uns 4 anos, mas hoje, com a facilidade da internet, que está levando esse nosso programa aí para quantas pessoas, as crianças conseguem ver, ó... Pai vê, daí, pai, esse cara aqui fazia isso. Então, assim, as crianças também apaixonadas e fãs do Falcão, e isso serve também para manter o futsal em evidência. E ele falou uma coisa muito interessante na nossa transmissão lá, eu narrei o jogo para a TV Euronews Brasil, de tentar fazer com que seja permitido no futsal, eu acho que no futebol isso também tem que acontecer, de não só buscar um resultado, mas você buscar o resultado fazendo um jogo bonito, né? Dando uma caneta, dando um chapéu, dando uma bike, não fazendo isso para humilhar o adversário, mas como um recurso para tentar fazer a bola chegar até o gol, até o seu parceiro, até o seu companheiro de time. Eu acho que é viável, é possível você fazer as duas coisas, né? Jogar sério, mas jogar bonito. E ele sabia fazer e sabe fazer como ninguém, né? Com certeza, com certeza. E que bacana, legal que você teve essa oportunidade ontem. Você narrou o jogo, né, cara? Isso? Eu narrei o jogo. É uma TV nova que está surgindo aí na região metropolitana. A sede fica em São José dos Pinhais. Quem quiser tentar acompanhar, tem na internet. Né, tem também no canal 13.3, e inclusive uma informação aqui em primeira mão para vocês, a partir dos próximos dias, não sei exatamente o dia da estreia ainda, mas estarei apresentando um telejornal na hora do almoço, do meio-dia a uma, e estarei lá também narrando eventos esportivos que a TV estiver transmitindo. Então, estou de volta e a televisão também, fiquei um tempo afastado de televisão, fiz muito tempo de televisão em Araucária, né? Na TV local lá, juntamente com o rádio. E agora volto à televisão também numa faceta que muita gente não me conhece, que é apresentar noticiário. E eu faço isso. E também narrando eventos esportivos. Legal, legal. E eu não sei se o seu Gabriel Giovanni sabia, mas tem a TV Euro, que é uma TV de São José dos Pinhais. Nós somos São José, né? Eu moro bem pertinho do aeroporto, o Giovanni não são amigos, e o Gabriel... ali perto do Terminal Central. Então a gente é de São José. Você sabia, Gabriel, que tem uma TV de São José? Eu tinha ouvido falar. Não sabia se já estava no ar ou não. E você, Giovanni? Pô, eu também. Não tinha chego a acompanhar exatamente o número ali, mas eu estava sabendo que ia rolar, assim. E para nós... Então tratem de sintonizar aí. Coloca a anteninha 13.3. Eu quero a audiência de vocês, hein? Provavelmente no final desse mesmo começo... do mês que vem, se ele não começar na última segunda-feira desse mês, começa na primeira segunda-feira do mês que vem. A gente tá para confirmar isso aí. Eu vi porque tem um rapaz que eu sigo, que acho que se não me falha a memória, ele tava apresentando alguma coisa e apareceu a TV Euro. Eu falei, mas o que é essa TV Euro? Eu fui pesquisar na internet e descobri que era de São José e tudo mais, né? E eu fiquei bem empolgado, porque eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter uma TV em sinal aberto de São José dos Pinhais. E olha... É a primeira, ela vai... É a primeira, né? E olha quem entrou aqui, Miquéias, dá um oi pro Papalebas, né? Os queridos Papalebas, dá um oi pra gente, Papalebas. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo aí. Vou ficar no aguardo aqui, eu vou ficar quietinho, porque deixar vocês conversar um pouco, entender o que tá acontecendo tudo aí. Uma boa noite pra todo mundo, acabou a transmissão aqui, daí tá... Eu tô voltando ainda. Tranquilo. O Miquéias, como eu comentei, ele tem um canal, ele é o nome dele, no, é Papaléguas, né? E ele é narrador de PUBG, né? E esse é o homem, né? Esse é o Caio Júnior Papaléguas, narra e futebol. Fala, Papaléguas. Um abraço. Prazer em falar contigo. Prazer é todo meu. Eu também tô felizão. Eu queria ter conversado mais tempo. Não sei há quanto tempo vocês já estão conversando aí desde as 8h30. É que surgiu um imprevisto aqui, bom, positivo, na verdade. Começou 7h da noite, eu tinha uma transmissão e me chamaram e é de time. Brasileiro assim que classificou, como se fosse um Brasileirão, sabe? Classificaram pro Brasileirão, os times da comunidade, e me chamaram pra fazer essa narrativa aí. Aí eu aceitei de última hora, foi corrido, não ia fazer, mas aceitei. E é muito bom, né? Gratificante. O pessoal vem, abraça ali a comunidade. E aí eu fui, fiz ali, acabou agora 9h20, tava finalizando ali no YouTube, deu tudo certo. E é uma coisa que eu falei pra minha patroa, que quem coordena ali o lugar onde eu faço. É uma organização e é uma patroa que coordena. Daí eu falei para ela que eu tinha parado faz um mês, aí eu voltei a fazer. Você que faz narração de futebol pode até me entender. Eu para mim que faço narração de jogo, para mim cada partida tem alguma coisa diferente. E é como se fosse uma premonição. Você tá narrando ali e pode acontecer alguma coisa diferente. Igual aconteceu num jogo de Valladolid agora, não sei falar o nome do time do Ronaldo. Não sei se você conseguiu ver o que aconteceu. No domingo, o jogador no rebote da área chutou, o juiz apitou e não deu o gol. No final do primeiro tempo. Eu vi. Foda. Entendeu? E Verdade. que nem aqui. Aqui hoje eu tava narrando, tinha 18 times e tinha o time das meninas. As meninas estavam jogando bem, perderam três jogadores, que são quatro pessoas no time. Aí só tinha uma menina jogando. Vem dois jogadores pra cima dela, ela destruiu os dois, já tinha matado um. E, tipo, para as meninas aparecer cada vez mais, ela enfatiza na narração. E a menina jogou bem, e as meninas cresceram nas quatro partidas, jogaram bem, fora as outras equipes ali também que jogaram muito bem. E é isso que eu falo, né? E eu tava com muita saudade de fazer narração. Para mim é. Não sei explicar que isso. Eu sei que tô já há 3 anos ali nesse ramo. É narrar jogo, não é futebol, eu sei que é diferente. Mas eu falei pro menino ali, né? Eu falo pra ele toda vez que eu vou lá, falando, Vinícius, cara, eu não sei explicar, é uma paixão, é diferente. Eu não faço por. A gente já recebe um valor de financeiro, mas não faço mais por financeiro, eu faço porque eu gosto muito. Até eu voltei agora a fazer, eu falei pra ela, falei assim, ó, se você quiser, você nem me paga. Eu faço 2 vezes por semana, quando eu tô fazendo faculdade, aí pra mim fica puxado. Ela, não, eu vou te pagar, tem que você merece, tá? Não, então beleza. Mas é isso. Olha, se você puder trabalhar e ser dignamente remunerado pelo que você gosta de fazer, esse é o melhor dos mundos. Esse é o mundo ideal. Isso é que todo ser humano deveria buscar, né? Trabalhar por prazer só não dá, né? Você também tem que ouvir o metal aí para sobreviver. Se você puder aliar realmente. Porque uma vida inteira de trabalho dentro de algo que você não gosta é muito tempo para você ficar fazendo o que você não gosta. Então, eu vou te dar um conselho aqui. Se você partir para outro ramo de atividade que te remunere bem, não deixe de narrar. Senti todo. E me identifiquei, que a gente é assim, né? Toda a paixão que você tem pela narração. E quando for possível, vou te fazer o convite, então. Você vai vir aqui. No celeiro do Malte, onde eu estou fazendo futebol no boteco, e vai dar pelo menos uma palhinha na narração de futebol, para ver como é que você se sai. Beleza? Tá, não. Vai dar certo esse convite aí. Eu passo com o Valeu, pau muito abraço. rápido. Por isso que é papalégua. Mas não retorno. Que bacana, legal. É muito bacana, eu acho que. O narrador de esportes e o narrador de futebol, né, estarem juntos no mesmo podcast, né, e a gente ter conseguido, né, eu unir vocês dois foi muito bacana. E assim, o Papaléguas, ele narra pra caramba, eu vejo todo dia ele postando live, eu imagino que também é corrido, todo dia tem que estar ali narrando e tudo mais, né, então eu sei que esse mundo da narração aí também é um mundo que você precisa estar ali, você realmente ele faz porque ama, dá pra ver que você. O Miquel, ele narra mesmo com emoção as partidas, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas, foi muito bacana, muito interessante. Cara, muito legal e espero que logo, logo, né? Assim como você tá crescendo, você também evolua, sempre vai narrando as principais competições de esportes, né? E que nem eu comentei, o celeiro do Malte, né? No Uberaba, né? Isso, né, Caio? Uberaba? Não, não, é do Bacaxiri. Bacaxiri, desculpa, Bacaxiri. No Bacaxiri, eu tenho que ir lá em Curitiba lá e ir lá no celeiro do Malte narrar um joguinho, cara, nem né? Que for uma palhinha pra você dar um corinho ali pra dar uma partida de futebol, cara. Acho que seria épico, assim, sabe? Se trazer isso lá no canal. Seria da hora sim. Vou marcar assim dia. O quanto antes? Já vai dar mesmo. Só antes da gente seguir pro momento capcioso, que eu preparei uma coisinha muito especial. Ainda bem que o Miquel conseguiu entrar, porque eu deixei o melhor pro final. Mas eu queria perguntar uma coisa aqui. Eu vi que você tem uma amizade muito grande com o Parracho, né? Como é que é? Vocês são amigos já há bastante tempo? Como é que é a relação de vocês? Assim, a gente não tem contato no dia a dia, não é aquela, nós nunca trabalhamos juntos e não é aquele relacionamento, mas nós já nos conhecemos há algum tempo, há um respeito pessoal muito grande. O Parracho é uma figura humana acima da média, um cara extraordinário. Não estou falando nem a questão profissional, que todo mundo conhece, mas eu tenho a satisfação, tenho a alegria. E acho que assim, no meio do rádio, da TV, da comunicação, vivendo bem com todo mundo. Eu sei que é um mundo assim também com certas vaidades e tudo mais, mas no meu caso, particularmente, eu estou bem com todo mundo e ter a amizade do Parracho, ter o Parracho aqui, eventualmente me visitando no meu botequinho aqui, é uma satisfação, porque realmente é o tipo de ser humano que vale a pena você conviver e que te enriquece essa convivência, pelo que ele é como ser humano. Que bacana. Eu tô para chamar o Parracho. Além de ser um cara generoso, ele fez todo aquele auê aqui do barzinho, ele é fantástico. Eu tô para chamar o Parracho aqui no Gimito, só que os horários que estão um pouquinho complicados, porque como ele só pode no período da tarde, geralmente a gente está trabalhando, né? Mas a gente está tentando alinhar para fazer um domingo de manhã cedo, né? E porque eu fiquei impressionado com a humildade dele de conversar, assim, porque eu sempre vi o Parracho como um cara da televisão, nossa, como um cara que, assim, tipo, nossa, deve ser difícil contatar ele, alguma pessoa assim. Não, ele me respondeu no direct do Instagram, ou escutou o nosso podcast, né, deu o feedback, e foi graças a ele que eu conheci o seu trabalho, né, e até ele comentou ali que, não, chama aqui é show de bola, tal, e eu achei, assim, muito bacana, muito legal, ele ter divulgado nas redes sociais também, foi uma coisa assim muito legal. Ele ter feito aquele vídeo, aquele Reels no Instagram, né? E eu achei assim incrível, achei muito bacana. E tomara a Deus que a gente consiga chamar ele, porque eu imagino que ele deve ser uma pessoa incrível assim de conversar, né? Ele é, Vamos. ele é, ele é. Vocês vão ter um podcast espetacular e eu certamente vou ouvir quando isso acontecer, não tenha dúvida. Participe junto, porque a gente quer, vai ser muito bacana aí para escutar as histórias e tudo mais, né? Com certeza o Parracho deve ter algumas histórias para contar, né? Durante toda a época da RPC, enfim, durante toda a trajetória dele. Mas antes de a gente seguir para o momento capcioso, eu preciso perguntar para vocês. Gabriel e Giovanni, vocês querem fazer mais alguma pergunta pro Caio? Ah, só até ia comentar, né? Parracho, queremos você aqui. E Laílson Santos também, não esqueci de você ainda, pô. Laílson Santos também, com certeza. Laílson Santos, a gente não esqueceu de você, hein, meu querido. Follow, pô, a gente quer um follow. Se você estiver ouvindo isso, a gente quer você aqui também. Exatamente, todo episódio a gente vai falar isso até você vir aqui. Gabriel, quer fazer alguma pergunta pro Caio antes de a gente seguir pro momento capcioso? Na real, eu queria agradecer mesmo. Pô, foi muito boa a entrevista, curti pra caralho. Nunca tinha conversado com nenhum narrador, na real. Assim, o único narrador que eu tinha conversado era o Papaléguas, né? Ele era narrador de esportes. Mas daí de futebol mesmo foi o primeiro. Então, pô, foi muito boa a entrevista e valeu pra caralho. Espero aí que teu novo projeto dê muito certo. Obrigado, satisfação minha, cara. Seja de boa. Papaléguas, meu cara, você quer perguntar alguma coisa de narrador para narrador antes de seguir para o momento capcioso? Passou me questionar muito por eu falar rápido sobre dicção. Você tem alguma dica de pré-narração que você faz, algum aquecimento vocal, alguma coisa do tipo? Sabe que eu deveria fazer mais, né? Eu sou um pouco relaxado com relação a isso, né? Papaléguas, assim, o princípio da comunicação é você se fazer entender, né? Então, nunca ouvi a tua narração, mas você falou que o pessoal fala que você fala muito rápido, né? Não necessariamente você tem que ter essa preocupação. Se é uma preocupação inteira que falar muito rápido, você tem que se fazer entender, achar o equilíbrio entre a emoção, a velocidade, mas sempre se fazer entender. Ser claro, né? Quando você está falando para o público, só estou fazendo a observação em cima do que você me disse, tá? Estou muito curioso para te ouvir, para te acompanhar, porque o velhinho aqui não acompanha muito esportes, né? Tranquilo, tranquilo. Bom, depois eu mando pro Caio o link do teu canal da Twitch para pro Caio acompanhar você, né, e tudo mais. Qualquer coisa eu passo seu contato também, né? Eu acho que é muito legal isso, né? Que nem eu tava comentando que o mundo do esportes abriu também um mundo muito grande para as narrações esportivas e que tá sendo muito bacana. A gente vê que tem muita partida de jogos, tem do Rainbow Six, tem do LoL, tem do CS, tem do PUBG, tem do Point Blank lá, tem também de vários jogos mobile também, agora jogos para celular. Então, os esportes eles estão muito presentes. Claro que tem algumas ligas, por exemplo, a Liga do LoL, a audiência é muito alta, né? O CBLoL é bem forte no Brasil, né? Você vê que eles fazem grandes eventos em jogos decisivos e é bem bacana o esportes também, o que está se tornando, né? Porque não é só jogar videogame, né? Se tornou um esporte e está virando um esporte bem conceituado, com grandes finais, estilo final assim de Champions League, com shows e tudo mais. Então está sendo muito bacana o eSports. Bom, Gabriel, agora chegou o momento, né? Porra, cadê o 3 vezes, mas chegou. Vamos Bom, para a gente encerrar com chave de ouro, eu preparei uma coisa que eu sei que é meio clichê o que eu vou fazer agora. Mas é uma coisa assim, a gente tá falando de narração, a gente falou de rádio, a gente falou de futebol, né? Falamos de esportes também um pouco. Mas eu queria ouvir a narração de vocês dois. É uma coisa assim que eu acho que vai ser muito muito bacana. Eu vou começar com você, Papa Léguas. Começar com você. Você consegue narrar alguma coisinha pra gente? Quer Qual é a começar com o convidado? Caio? Começa com o Caio, então vou começar com o Caio, então. Caio, se você Não, quiser, vamos começa, não, começa com ele, tô curioso. Ouviu? Esse quem? Tá, ó, que eu já acabei agora há pouco, daí eu vou mas quer que botar você dá um time de esportes do Gimito aí, pra ficar legal. jogo de o que eu faço ou jogo de futebol? Você quer o quê? Ixi, meu Deus. O que eu Pode falei ser de um futebol? PUBG mesmo, o Pode ser PUBG é Ford mais uma Man? experiência, né? Pode ser PUBG mesmo. É qualquer cena aqui, clique na primeira aqui. Tá, teve uma cena aqui, deixa eu só pegar um mapa que eu peguei mais do Erangel, da menina que eu falei lá. Ó, a Isabelle tava jogando, tinha morrido um cara, ela tinha derrubado um cara e tinha dois na frente dela. Daí vinha o Vitor pra cima dela e o Monkey. Aí o Monkey tava avançando, os dois estavam de 12, ela tava tomando um birico, que tem que passar a informação do que ela tava renderizando de vida. Ela tava renderizando a vida e vai pegar uma arma que tem 34 de munição. Eu vou virar a câmera pra vocês verem o que tá acontecendo. E eu vou começar de novo a narração no caso. Só um momento, eu vou começar. Isabela agora acabou de derrubar mais um jogador nesse momento. Vai posicionando ali, vai. Tem 34/0 de munição. Ela tenta avançar, tem dois da equipe da Mandrax ali. E ela vem com a Dolph, né? A única jogadora de pé nesse momento tem três derrubados. Fica a Mandrax ali pra tentar avançar. Dois jogadores com 12 automático pra tentar avançar por cima dela. E ela vai tomando aquele analgésico, vai deslizar a vida. E vem avançando, os dois estão no corredor. Já avançou pra cima dela. Ela vai expulsando 34/0 de munição. Já começando os disparos. Vai tentando dar uma primeira derrubada. É um 4-1. Olha aí, vem. Joga por então tinha mais Isabelle, joga pra cima e atira no loot. Ficou bravo, foi pra cima e fez. Ah, que é isso? Jogou bonito demais. Ah, é isso daí. Agora não sei como é que vira a câmera direita aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí, é mais ou menos isso. Uau, muito bom. Gostei, gostei. Bacana, hein? É, Bacana. tem que passar a informação do que está acontecendo, tem que falar o nome das armas, o nome do mapa, o nome da equipe, o nome do jogador e o que vai acontecer na hora. Aí, por isso que eu tento falar rápido, que tem que passar muita informação e eu tento transmitir essa informação fora a emoção que tem que trazer também. É isso. É o que eu entendo, né? Espero que vocês possam Bom, assistir outro dia. foi super bem. não, foi Muito bom. foi Muito bom, super muito bem, bom. não foi, é muita informação mesmo. Por isso, assim, às vezes quando a gente está escutando às vezes algum outro esporte, a pessoa, o rapaz fala rápido, mas é muita informação ao mesmo tempo. Como se fosse, tem que falar arma, tem que falar, identificar quem é o jogador, né? Porque como é um jogo de esportes, né, geralmente tem pessoas com muitos avatares parecidos ali, tudo mais. Mas é bem bacana, eu achei bem, bem interessante, bem legal. Agora você, Caio. Agora a gente queria narrar um gol do Gimito aí, cara. Nos pés de quem que vai ser, eu não sei. Mas eu quero ver um gol do Ó, Gimito. negócio seguinte, então vamos lá de jogo imaginário, do mesmo jeito que eu fiz com o Serginho e o Sicupira aqui, vou fazer com esse quadrado mágico, tá bom? É o jogo do Brasil contra a Argentina, lá, Bombonera. A emoção de um lado, Messi e craque, extraterrestre. Olha muito! Mas o Brasil tem o quarteto fantástico. Tem Henrique, tem Giovani, tem Gabriel e tem Papaléguas também. Começa o jogo! O toque é feito para Messi, ele vem, domina, já passa pela marcação do primeiro. Opa! Acabou perdendo bola para Henrique. Henrique domina, passa pelo Messi. Deu uma caneta nele. Rola a bola para Giovani. Giovani já tabela com Gabriel. Para Giovani, para Gabriel. Lançamento é feito para Papaléguas, ele corre muito, passando a bola. Vem para dominou por cobertura, detém. Tá lá dentro, deu boa! Gol! É do Brasil! Só os craques de bola aqui. E só os craques. Que quarteto é esse, hein? Legal. Quadrado baixo, hein, bicho? Ah, eu particularmente vejo totalmente o Messi tomando uma careta nesse lance. É muita imaginação do narrador, hein, bicho? Mas, cara, é muito legal. Nossa, é a primeira vez, né, Giovanni, que a gente tem um Gol do Gimito, né, Não, cara, primeira vez. primeira vez, cara, e saber que nós três trabalhamos e marcamos o gol, isso é incrível, cara, nossa, e eu quero muito conhecer o Celeiro do Malte, espero conseguir conhecer em breve, fiquei muito curioso para conhecer, desde que eu vi o vídeo que o Parracho fez, para mim foi uma honra estar recebendo você hoje, Caio, né, o Papaléguas também, uma honra estar recebendo vocês, são dois narradores que são bastante conceituados, onde vocês trabalham, um no esportes e um no futebol. E para mim é uma honra muito grande estar recebendo vocês. É muito, muito obrigado de coração mesmo, né? Eu acho que vai ficar esse podcast, com certeza, vai ficar na história dos mitos, um dos podcasts mais marcantes, assim, de todos os tempos. E eu gostaria de falar do próximo convidado que a gente vai receber na próxima semana, né? No próximo domingo, né? Agora. A gente vai receber o vice-campeão de Rainbow Six, falando do esportes. A gente vai receber o vice-campeão de Rainbow Six, Clayton. Ele jogou em um time, né? Ele foi vice-campeão. Ele vai estar aqui conversando com a gente, né? É até estranho, inusitado a história como conheci o Clayton, que ele é um motorista de Uber, né? Tava conversando com ele e descobri que ele também jogava esportes e tinha sido vice-campeão alguns anos atrás de Rainbow Six, que é um jogo de tiro, né? De primeira pessoa e tudo mais, né? E assim, a gente vai receber ele no próximo domingo. E aí, deixa eu só pegar a agenda aqui, só para mim não me perder as datas aqui. Tá. Google Agenda. Só um minutinho. Só para mim não me perder aqui nas datas. Então, esse podcast vai ser no dia 21, né? No dia 28, a gente recebe o meu amigo Rafael, que já jogando em um time de Miami. Ele joga no soccer, Giovanni. Ai, ai, ai. Ai, Ai, ai, ai, ai, ai, vai estar aqui conversando com a gente sobre a experiência de estar jogando futebol nos Estados Unidos da América. Isso também é um papo bate-papo que com certeza o Caio tá convidado também para conversar um pouco, para a gente trocar essa ideia de como está sendo esse intercâmbio, né? Que muita gente jogando futebol agora nos Estados Unidos. E no dia 4, a gente vai estar recebendo o Lucas, um amigo meu, para a gente falar sobre investimentos. Aí, a galera que gosta de investimentos, aí, CDB, Tesouro Direto, a Bolsa de Valores e tudo mais. Com certeza também vamos estar com o Ivo aqui também, trocando uma ideia com ele também, que ele gosta bastante de investimentos. E é isso, esses são os nossos próximos podcasts. A gente vai deixando também nas redes sociais o link do YouTube do Futeba no Boteco. Isso, né, Caio? Isso. Futeba no Boteco. O link do canal do Papa Léguas também acompanha, muito legal. As links das redes sociais do Gimito, as redes sociais que eu tenho o Linktree, você acessa lá, tem Spotify, Deezer, Amazon Music, tem no YouTube as animações do Gimito, o canal de GIFs, os joguinhos do Gimito, os minigames, e agora vai ter uma novidade, vai ter música também, né, Giovanni? O Gimito vai ter musiquinha. Olha, vou falar uma coisa aqui, projetos futuros, mas ó, tá sensacional, hein? Tá sensacional. Com a inteligência artificial a gente tá conseguindo fazer muita coisa legal. E é isso, gente, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.